dizem que quando você chega aos 50, você é velho. Ou alguns dizem que é a idade do lobo. Já outros falam que você é um clássico. E por isso, o episódio de número 50 é sobre um clássico. Sejam bem-vindos ao episódio 50 do OrionCast, que é sobre Mario 2D. E abrilhantando esse cast, os clássicos de sempre: Mr. Bubbles, João, Hyde, Homem Mal, Adriano Sardi e esse que vos fala, Lula Molusco. Bom, galera, e começando aqui as cartinhas, a gente tá devendo cartinhas de duas semanas, né? Então vamos ler cartinhas sobre o episódio da SEGA e sobre a pirataria parte 2. Mr. Bubbles, qual a sua cartinha? Bom, a gente recebeu um e-mail aqui do Samuel Ragnos, né? Que ele começou falando: acabei de ouvir o OrionCast 48, polêmica parte 2 de pirataria. Aí ele mandou aqui uma até um e-mail bem grande falando da história dele, como é que ele saiu da pirataria no PlayStation 3, né? Falou também das várias formas de pirataria que agora tem no PlayStation 3, que agora tem cara que vende pendrive com jogo no Mercado Livre. Isso eu não sabia. Eu já tinha visto um cara que vende HD cheio de jogo de PlayStation 3, que já tem. Eu já vi o Wii com 250 brindes. Nossa! Mas esses eu acho que é CD, né? Porque o PlayStation 3 não tem CD na pirataria. Então, eu já vi HDs que vem com 250 brindes pro PlayStation 3, né? Então, ele contou essas novas formas de pirataria, né? Falou que é um novo mercado, que é mesmo, né? Agora tá se desenrolando essa pirataria do PlayStation 3, né? Ele contou a história dele, que eu acho que ele deve ter até colocado nos comentários. O pessoal lê aí, que é interessante. Pelo que eu vi aqui na cartinha, é uma saca. É, ele colocou data e tudo. A gente não vai falar tudo aqui, porque é muita coisa, mas foi legal. Valeu aí, Samuel. Lerem a história, lerem a saga de Samuel. É. E, João, e a sua cartinha? O que desse? Opa, vou abrir aqui minha caixa de correio. Conta de luz. Ah, aqui, ó. Cartinha do Marcelo Reisman, 19 anos, de Santa Catarina, e é estudante de filosofia. Bom, ele cita, né, sobre o cast de pirataria, que o jogo justo é uma boa alternativa, mas não é a única viável, né? Ele comenta aqui que a Blizzard, no ano passado, trouxe o StarCraft 2 no lançamento a R$50 pro Brasil. O jogo tinha um esqueminha, né, onde o cliente pagava os R$50 iniciais, e depois de 6 meses ele tinha a opção de pagar mais 70 pelo jogo completo e ilimitado, pagar mais 10 por mais um mês de uso, ou não pagar nada e simplesmente aproveitar os 6 meses de jogo aí por R$50, né? Isso é uma boa alternativa para pirataria. A Blizzard chegou a comentar na época que teve boas vendas do StarCraft 2 aqui no país, não comentou os números, mas é uma boa alternativa sim, concordo com ele. E outra solução que ele também acha interessante é a distribuição digital. E ele faz uma pergunta aqui: se alguém sabe como que a Full Games consegue trazer jogos a R$17, mesmo que não seja lançamento. Essa parada da Blizzard eu não conhecia, achei sensacional. Inclusive ontem eu acabei, digamos assim, acabei fazendo propaganda do Steam para um amigo meu, né? Também, eu acho que a distribuição digital é o que há. Ah, e esse modelo de pagar R$50 num jogo para ter ele por 6 meses, eu acho bacana, porque no lançamento é aquilo que o pessoal vai aproveitar mesmo. Então você pagar 50 conto no jogo, você poder jogar ele durante 6 meses, eu acho que, digamos assim, para a maioria dos jogos ou estilos que a gente joga, é o ideal. Eu acho assim, você vai jogar 6 meses e depois vai descartar. Você não vai continuar com ele. Agora, depois, se você quiser, se for alguma com multiplayer, alguma coisa que você joga com os amigos, você continuar pagando, é interessante, você paga como se fosse um serviço. Agora, esse esquema de trazer a R$17, acho que eles devem declarar como propriedade intelectual só e fazer aquele esquema certinho de declarar. E também deve ser jogo de PC, eu não acredito que seja jogo de console. Entra nessa categoria, você pode declarar como propriedade intelectual e declarar só o valor da mídia, então o tributo vai cair só no valor da mídia. Mas isso só vale para jogos de PC. Nesses dias eu tava aqui navegando na Xbox Live e eu vi que tem Bayonetta, que é um jogo razoavelmente novo, por $19,90, né? Lógico, que deve dar... Não dá nem R$40, deve dar R$37 por aí, né? E, pô, tipo, é um jogo novo, é um jogo legal pra caramba, que, assim, eu até compraria se tivesse disponível aqui no Brasil, que não tem. Deve ter na PSN também, a mesma coisa, né? Não sei, deve ter, mas foi no aquele Games on Demand, né? Uhum. É, então, pô, é um preço legal para um jogo que é relativamente novo. E eu acho que é o futuro mesmo, velho. Distribuição digital vai engolir o jogo de caixinha mesmo. Cara, você coloca seu cartão de crédito, você cobra na hora. Tipo, ah, R$37? Tenho. Comprar, você baixa. Sim, tem a única coisa incômodo de baixar, que a gente não tem internet legal no Brasil, mas o jogo fica no seu HD, o jogo inteiro, né? Você não tem aquela neura de tipo, ter pirata e ter que ficar fazendo aquele monte de esquema de destravamento e aquele de ser banido e tal. É muito, muito mais, sei lá, mais confortável. Não tem o trabalho de trocar mídia. Eu acho, essa semana, velho, eu consumo bastante Live Arcade. Essa semana eu comprei o Lara Croft e o The Guardian of Light porque tava na oferta. Aliás, galera, quem quiser jogar cooperativo comigo, por favor, me ajudem. Dois jogos, vocês que tem aí na live, Lara Croft e The Guardian of Light, pode adicionar aí na live do Lula Molusco. Eu jogarei com prazer. O jogo é bacana e tá na oferta. Além de ter essas ofertas, assim, o jogo tá R$19, de repente numa semana ele tá R$15. Eu vejo muito isso no Steam. Eu acredito que é bem por aí mesmo. É, eu comprei também o StarCraft, eu joguei pelos 6 meses. Eu fiquei assim com um gostinho, assim, com a vontade de comprar o full, mas eu fiquei satisfeito. Se fosse um jogo inferior, eu iria me dar satisfeito muito antes dos 6 meses. Se todas as empresas fizessem isso, nossa, seria um paraíso, né? Realmente. E sobre a distribuição digital, se eles querem. Eu não vou dizer acabar com a pirataria no Brasil, porque isso iria me contradizer no cast, né? Mas se eles querem diminuir muito a pirataria no Brasil, não depende do governo, não. Depende da Steam lançar boleto, entendeu? No momento que a Steam autorizar pagamento por boleto, já era. mas eu acho. Esse amigo mesmo que eu falei, foi inclusive o Lara Croft e The Guardian of Light. Ele é um fãzão de Tomb Raider, mas ele joga no PC. Ele não conhecia Steam. E aí eu falei pra ele, falei, ó, cara, peguei um jogo assim, eu falei, tem pra PC e vai pelo Steam. Aí ontem ele me ligou, se cadastrou e viu lá, falou, cara, eu nunca tinha visto isso aqui. Ele falou, como tem coisa, acho que Mafia tava $7, Mafia 2, que ele também achou interessante. Ele falou, cara, $7, a gente tá falando o quê? De pouco mais de R$10, cara. Um jogo que também não é... É 8 meses no máximo, né, cara? É, 8 meses, o jogo não tem 1 ano. Então ele falou, cara, eu não... e ele joga no PC, você vê, ele não conhecia. Então é informação e facilidade para a pessoa adquirir. E vamos continuando as cartinhas, tem outras cartinhas que a gente vai continuar falando disso daí. E afinal, estamos com atraso aqui, a gente está devendo para vocês cartinhas, né? Raid, o que diz a sua carta? Então, Nico Valentim. Aliás, ele não mandou o nome, eu tô pegando o nome do e-mail. É interessante as pessoas mandarem o nome delas, né? No e-mail. A gente descobre as identidades secretas. É. Então, ele elogiou o cast, falou que ele viu a evolução na qualidade do cast. E ele falou assim, vou ler o que ele escreveu aqui, né? Sobre a pirataria, sou extremamente individualista. Utilizo pirata contanto que não esteja perdendo nenhum conteúdo. Que como tem um Nintendo Wii, é o meu caso, e provavelmente consideraria a pirataria algo não tão ruim. Não fosse pela minha experiência online, como ela é comparada à original. Se você já jogou em servidor pirata pelo computador e na Steam no mesmo dia, saberá do que eu falo. Eu apoio jogos justos, já que mesmo que não acabe com a pirataria, vai possibilitar que usuários originais comprem mais, aumentando a indústria nacional de games e possibilitando talvez, em escala não tão grande, a redução de usuários piratas. Porte bom para modo online é um real atrativo para muitas pessoas. Sobre a empresa terminada com Y, acho que a remoção de suporte a Linux e qualquer USB é algo extremamente ruim, mas não é algo totalmente novo, considerando que a mancha verde dos consoles já fez algo extremamente parecido, removendo suporte a pendrives e dispositivos USB não autorizados previamente. Já o fato de enviar uma mensagem pedindo para usuários pararem de usar pirata me soa muito mais como uma criança de mimimi do que qualquer outra coisa. O certo seria jogar Banhammer neles. Enfim, acho que é isso de ter demais aqui. Parabéns novamente pelo cast e continue assim. Eu acho que, como eu já tinha dito mesmo no cast, por um lado é interessante a Sony dar a chance pra galera, né? Avisar, ó, vou banir, mas quem se arrumar agora eu não vou banir, né? Mas eu acho que mais que isso ela precisaria valorizar a PSN, né? Ao invés de tirar recurso do produto, adicionar recurso no produto com as atualizações dela. E não só corrigir. Aliás, uma coisa que eu não sei, galera, eu não tenho notado assim grandes coisas, grandes implementações nas últimas versões dos firmwares da Sony. Apenas correções de erros, assim, não veio nada, nenhuma novidade. Ah, hoje saiu o save nas nuvens, né? Agora, uhum, save de jogo vai tudo pra web. Pô, isso é legal. Isso é, tem save, eu gostaria de ter isso daí na live. Tipo assim, é, tem save lá que eu tenho medo de perder. Eu tenho cópia do save, eu tenho backup do save. Mas acontece de perder, né? Eu falei, é o meu save de Fallout, o meu save de Resident Evil 5, eu tenho medo. Se os e-mails do Google perdem, qualquer coisa pode perder. Ah, é. Sobre a SEGA, né, o do Fábio Gelleri, ele falou o nome dele, né, mas no mural ele, o nick dele é o Berserker, né, ele falou que esse episódio, ele foi muito nostálgico pra ele, e contou que teve o Master System 3, que tinha Alex Kidd na memória, Eu lembro dessa propaganda, Master System com Alex Kidd na memória, e falou de outros jogos aqui bacanas, como Sonic Pinball. Pô, Raid, você que é especialista em Sonic, você lembra do Pinball do Sonic, do Master Sonic System? Sonic Spinball, lembro, Spinball. Fechei, eu fechei. Tá. E aí, é 10-10? Ah, é, não é igual o Hedgehog, mas é legal. Eu é legal, acho um negócio, né? É legal. Esse eu lembro, cara. Todo mundo falava que era animal. Tipo assim, eu nunca tive, né? Mas eu vi o cartucho. O Asterix. O jogo de pinball é animal. É, e um com Sonic. É animal ao quadrado. Animal ao cubo, né? É muito animal, né? É. Ai, ai. O Asterix, o Indiana Jones, o FIFA. Asterix era bom, hein? É, Mortal Kombat e Ted Boy. Ted Boy eu não lembro, cara. Mortal Kombat era uma bosta. Pô, não fala isso. Não Mortal fala Kombat isso. Do Master System era uma bosta. Ah, tá. Mortal Kombat 3 do Master System era uma bosta. Ah, do Master System. Curioso que do Mega Drive ele falou que lembra bastante do Golden Axe, do Mortal Kombat Ultimate, mas ele falou que na época ele preferiu comprar Super Nintendo por causa do Super Mario World do Killer Instinct. Fez bem. É, fez bem, né? Fez bem. Mas também, tipo assim, é se perder um consolão, cara. É, não adianta, escolha isso, né? Escolher é se frustrar de algum lado. Tem uma coisa legal de um lado, mas perder outra de outro. E ele falou que... É, lembra, no caso do Dreamcast, né? Ele chegou a jogar pago, né? Ele nunca jogou, só jogou pago, assim, em locador, esse tipo de coisa. E ele lembra de alguns jogos, cara, chamado, esse eu não lembro, mas ele comenta aqui, ó, um jogo chamado Recode e outro chamado Berserk, que pra mim que pra ele é estilo Gears of War ou God of War, não sei, acho que é God of War que ele, né? Quis dizer. É, ele colocou Goal, né? Goal pode ser Gears ou God. Então, mas eu acho que é estilo God of War que ele fala aqui, que ele acha que da época são os melhores. E ele cobrou da gente um cast sobre a Nintendo, já que a gente fez um cast da Sony, na realidade a gente não fez um cast da Sony. A gente fez um cast do PlayStation, né? Uhum. E a gente fez um cast da SEGA, né? E mandou um abraço pra todo mundo, um abraço pra você também, cara. Nossa, esses jogos eu não lembro do Dreamcast. Vocês lembram desse jogo? Não. Berserk eu já joguei. Se for o mesmo do anime, do Berserk, eu já joguei. E é no estilo do God of War mesmo. Sim, mas eu não tive muito contato, não. Só vi em locadora, que é essa que nele comentou, que era a época das locadoras, né? E a sua segunda cartinha aí, Mr. Bubbles, de SEGA? O que que fala a sua cartinha? Ah, então, a gente recebeu do Old Gamer, Giovanni Old Gamer, né, e ele começou aqui falando que o Onocast foi muito bom, deu parabéns pra todo mundo que participou, né, principalmente pro Raid, que ele disse que tava inspiradíssimo. Olha só. Ó. Tava o cara do cast. O cara do cast. É porque ele é fã da SEGA, né, então ele tem que estar no seu melhor dia mesmo, pro episódio especial da SEGA. Ah, ele começou aqui, ó. A SEGA é a empresa mais importante da minha vida gamer, assim como a do Raid, porque todos os conceitos e fundamentos de jogo que até hoje eu carrego, eu aprendi jogando Master System. Antes do Master, eu só tinha jogado Atari, que quando eu vi o Master pela primeira vez, né, foi logo de cara com Alex Kidd, e foi que a cabeça dele explodiu, e realmente a diferença é gigante, né? Você tá jogando. Nossa, Atari, a coisa lá que eu vi, a maior diferença entre o Atari e o Master, é coisa que, assim, que me chamou... Cores. Hã? Não, cores, isso é uma coisa. Cenário é outra. E música, né? Música. Tinha música, isso não, nossa, era impressionante. Vidas, né? Não era um... Você sabe aqueles barulhos estranhos do Atari? Aham, sim. Era coisa distorcida, som de chip, né? É. Tinha música. É, não, mas... Se o cara da joga Pit Panther, que é um... Vozes menos abafadas, mas ainda abafadas. É, ele falou que, né, a diferença gráfica era bem grande, né? O botão pra pausar o jogo, o fato de ter botão de soco e um de pulo, isso era uma novidade e era revolucionário, né? No Atari acho que só tinha um botão mesmo, né? Só tinha uma ação, não lembro. Né? Era só um botão, só. Era só um botão, né? Fire. É, fire. Era o botão action, né? Ele continua. Quando a SEGA morreu, entre aspas, aqui, né, que ela não morreu, ela tá aí, quando ela parou de fabricar console, tenho certeza que muitos games ficaram tristes, até mesmo os adeptos da Nintendo. A criatividade, a rivalidade e a corrida para conquistar mercado entre SEGA e Nintendo foram uma das coisas mais interessantes que ocorreram na era de 8 e 16 bits, que nunca mais o mercado foi o mesmo. E eu concordo com ele, eu acho que era uma época romântica, né? É diferente até porque a gente era criança, a gente via de maneira diferente. Hoje, essa disputa de Nintendo, Sega, Nintendo, Sony e Microsoft já é um negócio mais, dá a impressão que é corporativo, não sei. Parecia que era mais coisa de criança, acho que até porque eu era criança na época, né? É, que na época não era Sega versus Nintendo, era Sonic versus Mario, né? Era mais ou menos assim. Sensacional. Mas quando eu lá no de verdade mesmo, eu já não achei tão legal, que foi no Super Smash Bros, né? É. Mas tem o Super Smash Bros com os dois? Sonic. Esse Sim. último, né? É o Brown, né? É o Brown, é mesmo. Nossa, cara, é um jogaço. Nossa, olha, blasfêmia eu cometi agora. Eles já saíram na porrada, senhora. Já disputaram corrida junto. Estão amiguinhos agora, né? Estão amiguinhos. Estão best friends. Como já dizia o Sonic 4 do Super Nintendo, né? Ah, é? Ele salvava o Mario, né? Vai ver que é gratidão do Mario, né? Agora que o Sonic tá na pior. Uhum. E tá convidando ele pra participar dos jogos, né? Começou aí a amizade. É, então. Sonic tá na fossa. Sabe o que me lembra isso? Aqueles, tipo assim, tem aquele canal de fofoca, não sei se vocês já viram, aquele E-Entertainment lá. Sônia Abrão. É Sônia Abrão dos americanos, né? Aí tem um programa. Não, acho que não passa mais esse programa, mas o programa chamava. É Boulevard of Broken Dreams. Tipo assim, seria. Do Green Day. Tipo assim, se a gente fosse passar português, seria Largo dos Sonhos Quebrados, dos Sonhos Destruídos, né? É. Aí mostrava sempre um monte de artista que foi promissor, mas que depois não deu certo na vida. Aí eu lembro que a única vez que eu vi esse programa, tava mostrando, não sei se quem assistiu o Rock 5, aquele carinha que fez o Tommy Gunn, o lutador que ele treinava, né? O menino que ele treinava lá e depois desafiava ele na rua lá. É, mostrando que a carreira do cara deu errado, não sei o quê, mostrando como é que tava o cara na lama, né? Depois de ter ido pra fama e não ter correspondido, né? Não ter se mantido. É, lembrei disso, assim, o Sonic podia fazer um Boulevard of Broken Dreams com ele agora. maldade minha com o Hyde aqui, não. É, maldade. Maldade. Mas acho que seria perfeito, cara, ele ir num programa assim como o ex-famoso, sabe? Gordo, né? É, gordo. Alguém que não conseguiu cuidar da carreira ao longo dos anos, né? Então, mas ele não tá gordo, ele tá magro, né? Ele tá magro, né? Ele era gordo. Mas será que ele bebe? Será que ele teve problema com drogas, o Sonic? É possível. Os jogos lançados. É, então. Aquele último lá, Sonic Colors, é LCD total, né? É uma viagem de ácido. Vamos à leitura de outra cartinha, né? Vendo outra cartinha, João, qual a sua cartinha? Rapaz, eu tenho aqui uma cartinha do Samuel Santos. Ele tem 28 anos e é de Fortaleza, Ceará. Bem, ele comenta que no cast a gente falou de alguns clássicos, né? Vários clássicos do Mega Drive, mas que a gente se esqueceu do Shadow Dancer, que era um joguinho que tinha um ninja com um cachorro. Algum de vocês conhece esse jogo? Cara, conheço, eu lembro desse jogo, a gente esqueceu. Eu lembro que era um clássico. Mas era do Mega Drive, cara. Agora eu tô até com... Eu lembro bastante do Shinobi, mas não lembro do Shadow Dancer. Me esclareçam. Tinha a versão pra Master System também. Que ele mandou umas fotos aqui que vão estar no post desse podcast. E ele disse que o jogo era muito difícil. E além disso, né, ele contou uma história aqui bem curiosa. Que ele disse que na época em que ele era criança, né, ele jogava videogame com os amigos dele. Um dos amigos dele tinha uma mãe, né, que usava óculos fundos de garrafa, óculos bem, bem forte mesmo. E ele disse que sempre que ele via esse amigo dele, e a mãe tava perto, ele falava, dava aquele sonzinho, né? Cega! Nossa, saudade! Isso, criança encapetada. Aí ele comenta que ele sempre fazia isso, o amigo dele sempre ficava com muita raiva. Mas alguns anos depois, a mãe dele realmente ficou cega, cara. A mãe desse amigo dele. Nossa, cara, isso é triste. Isso é lenda urbana. É isso que eu ia falar, né? Eu acho que ele mandou uma lenda urbana pra gente. Tá trollando a gente? Eu acho. Ele mandou uma história pra esses programas de Sônia Abrão, esses negócios assim. Eu acho, porque tem essa lenda urbana aí, hein? Boulevard of Broken Dreams aí. Shadow Dancer é o Shinobi. É o nome americano do Shinobi? É. Ah, então isso chegou a passar pela mente, mas eu não tinha muita certeza. Alguns lugares, acho que até no Brasil, saiu como Shadow Dancer, The Legend of Shinobi. Nossa, o nome é muito pior, hein, velho? Shadow Dancer pra Shinobi tem uma diferença gigante, hein, velho? Dançarino das sombras. Sei lá, Shadow Dancer parece o jogo do Michael Jackson, né? Exato, eu pensei nisso. Shadow Dancer parece um jogo do Shadow of the Colossus pro Kinect, tá ligado? Também. Sensacional. Bom, galera, e é isso. Essas foram as cartinhas que a gente leu. Desculpa aí pelo atraso, né? Da gente ter demorado. É, 2 semanas aí de atraso das cartinhas, mas continue mandando as cartinhas para contato@oriongames.com.br. Valeu mais uma vez e vamos para o assunto de hoje. Lá, lá, lá. Bom, galera, e começando o cast de hoje, vamos falar de um clássico, né? O cast número 50 merece um clássico. A gente já falou de Marios e Marios e Marios antes, mas vamos falar hoje só de Mario 2D, da série de jogos 2D do Mario, né? Jogos de plataforma, né? Quem se lembra aqui do primeiro, Super Mario Bros? Tipo assim, só pra deixar claro, também teve Mario Bros e Super Mario Bros, né? Uhum. Mario Bros era aquele que você tinha... Era o Mario e o Luigi numa tela, você jogava em dois... E aparecendo umas tartarugas, assim, uns bichos estranhos, você tinha que pular embaixo deles pra ir matando, quem matava mais ganhava. Que ele, é assim, é aquele que ele vai até o fim da tela e sai do outro lado, sabe? Ah, ele entra na direita e sai pela esquerda. Não, esse eu já não joguei, o primeiro contato que eu tive foi com o 3 mesmo. É, então, eu já tive o primeiro contato com o 2, mas eu lembro desse daí que eu jogava, mas eu acho que era esse modo bônus, então, num cartucho pirata. Porque eu nunca cheguei a ter o cartucho do Super Mario Bros. Vocês tiveram o Homem Mal, Adriano, vocês chegaram a viver essa época ou não? Olha, eu só fui ver o cartucho do Mario Star mesmo, hein, porque eu não sou tão velho assim. Eles são garotos. Os caras são garotos, os caras não são clássicos ainda, né? Não são clássicos ainda. Ah, então, mas esse eu não tive chance de jogar, não. E o Super Mario Bros. 2? Esse eu lembro bem. O Mario Bros. 1 eu tive. Super Mario Bros. 1. Sim. Super Mario Bros. Você teve? Eu tive o cartucho. Mario Bros, então, né? Mario Bros, não. Isso aí é realmente muito velho. Ah, tá. Muito velho, um ano antes, né? Muito velho. Muito velho, um ano antes. Agora, Super Mario Bros. 1 eu tive. Que é aquele que você... Tem o Warp Zone, né? O famoso Warp Zone que você passa por cima daquela fase do... A segunda fase, né? É, da segunda fase, né? Que é no subsolo e... Que tem o clássico. Isso. Ah, então, esse jogo é muito clássico, né? Acho que é o primeiro jogo que tem um final, né? Então, cara, ele também é o primeiro jogo que tem um Warp Zone? Eu acho que sim. Tem vários conceitos, né? Acho que o jogo de plataforma de verdade foi inventado... O side-scrolling, né? Foi inventado com esse jogo. Uhum. É, a gente... Não, mas a gente fez um cast sobre jogos de plataforma e tem aquele jogo do sapinho que eles consideram o primeiro, né? Tipo assim, a criação do mecanismo. Mas pra mim... Mas esse estilo clássico que a gente clássico conhece, clássico, né? É. É, então... Foi esse primeiro. Pelo menos as maiores características, assim, do estilo vieram nesse, né? É porque depois, tudo que saiu depois foi baseado nele, né? O Mario, inclusive, esse Super Mario Bros., ele é a base de tudo que tem de... Tudo seria exagero, mas ele é a base... O conceito de andar da esquerda pra direita veio desse jogo, né? Sim. É o conteúdo... Porque não é o contrário, né? Começo não, mas, né? Cara, tipo assim, o conceito de andar da esquerda pra direita já tinha no Pitfall. Aí eu... É, isso que eu ia falar, Pitfall. Não. Pitfall era dos dois lados. É mesmo, Pitfall era dos dois lados. Não, mas, deixa eu ver. Eu acho que foi pergunta. Esse sim, viu? Fui desafiado agora também. Eu não me lembro de nenhum antes. Eu tô tentando me lembrar. Ô, Adriano, você lembra de algum que você andava da... Outra coisa, lá em cima dos inimigos pra matar. É, veio do... Ah, não, é isso, é um clássico. Entrar em canos. Isso era óbvio, né? Tipo assim, você pular em cima dos inimigos pra matar, o caminho que você tinha que pular era marcado de moeda, então você pulava... Ah. Tipo, o jogo te ensinava sem tutorial. Uma história interessante até sobre moeda, né? Por que ele pega moeda, né? O Miyamoto falou que ele queria colocar alguma coisa assim que as pessoas quisessem pegar, né, no jogo. Coisa que as pessoas queriam. Aí ele pensou em colocar doce, né? Mas que ele gosta de doce, né? As pessoas querem pegar na vida, né? Dinheiro. Então, exatamente. Peito não podia. Aí também, ele colocou, né? A coisa mais óbvia, assim, mais marcante que ele podia colocar era dinheiro. E ele colocou o Mario pegando moeda. Olha, eu ainda preferia se fosse uns peitos, viu? Isso aí foi a desculpa que o Miyamoto arrumou, rapaz. Isso aí foi... O Mario foi uma arma pra derrubar o comunismo, isso sim. Ah, eu acho que isso que eu ia falar. Ele é o Stalin, não é? Mario já foi comparado várias vezes como a sua aparência uma conspiração pra favorecer o comunismo. É o Stalin, ele é o Stalin. Porque é vermelho, eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. É, porque ele é vermelho, tem bigode. Acho que, sei lá, cara. Acho que só não tem bigode na Rússia, é bebê. Mas o bagulho do bigode já foi falado, né? É, tem minhas dúvidas. Era pra dar uma característica, né? É, porque a boca era difícil de fazer, né? E o chapéu era pra não ter que colocar movimento no cabelo. É, então, é porque o Mario, ele é feito por ser pixelado, né? As características dele foi porque a tecnologia pedia, né? Porque ele precisava ter umas características e não tinha como fazer coisas muito bem detalhadas com a quantidade de pixels que tinha disponível, né? E o nome Mario veio do Mario Segale, né? Que era um funcionário lá, um zelador da Nintendo. E os caras acharam que ele parecia com o boneco, né? O Mario, o Jumping Man, né? Cara, aliás, minha mente funciona meio devagar, peço até desculpa. Mas tem o Bob volta pra casa do Atari. Bob's Going Home do Atari, lembra? Você vai sempre da esquerda pra direita. Você só não pula nos inimigos, mas você pula os obstáculos. Não, não, não. O Bob's Going Home, acho que você vai da direita pra esquerda. É isso? Esse jogo eu não joguei. Não, é da esquerda pra direita. É, mas os Smurfs do Atari, você vai da esquerda pra direita também. Então, pessoal, dei uma pesquisada rápida aqui, parece que o primeiro foi o Frogs mesmo. É, então, nossa, lembro jogo que a gente de arcade fez... mesmo. É, no cast de plataforma. Ah, mas vamos fingir que foi o Mario que fica mais legal, né? Não, o Mario definiu o estilo completamente, né? É. Esse Frogs veio em 78, um pouquinho antes aí. Sim, olha, vamos dizer assim, Frogs inventou a roda e Mario é o carro. Olha a invenção do carro. Para os jogos de plataforma. Eu acho que o Mario, primeiro, ele deu um caminho, porque antes, né, o Atari tinha muito jogo, mas eles estavam tudo sem rumo. Cada um fazia, sabe, tava o samba do crioulo doido mesmo. Cada um fazia uma coisa maluca, assim. Não, mas teve a crise, né, também. É, então né? Teve a bolha, tipo assim, né? E o Mario deu um certo caminho, porque foi um jogo muito, muito bem aceito, né? Então deu uma certa inspiração para os outros seguirem aquele modelo, né? Porque antes estava muito. O pessoal tava meio sem um caminho pra seguir, não sabiam o que fazer, né? Mas tem que... Você falou que era maluquice os jogos atrás, mas Mario também não fica muito atrás não, né? Porque... Não, eu falo assim... É a princesa sequestrada por um dinossauro, ele come cogumelo pra crescer... Não, ele pega moeda... Assim, mas jogabilidade é bem definida, né? Assim. Falar de jogabilidade. Sim. Agora a história... Ah, pode ver o fato dele ser italiano aí, não foi planejado, né? Cara, é assim, o legal é que assim, a gente fala que tem um monte de coisa que não foi planejada, mas tem uma história que rola que tem um cogumelo, que existe, na verdade, um cogumelo que o pessoal faz chá e toma pra ficar doidão, que altera a percepção de tamanho das coisas. Já ouviu falar essa história? Não tem falar. A Alice, né? Então, o Mario veio da Alice. Veio da Alice, né? É o que falaram, pelo menos oficialmente é isso. Então, mas é aí que tá. Eu vou tentar lembrar o nome desse cogumelo, mas eu vi uma foto dele mesmo, adivinha como ele é, cara? Tem aquele vermelho pintadinho de branco. Vermelho pintadinho de branco. E tem o mais forte, que é verde e branco. Você me falando isso me dá muito medo, cara. Porque o Miyamoto tem essas manias, né? Ah, ele gosta. É. Ganhou um cachorro, fez um Nintendogs. Tava cuidando do jardim e fez o Pikmin. Agora, pra ele ter tirado essa ideia do cogumelo. Ele tava muito doido, velho. Tava muito doido. Ele mesmo já chegou a falar em várias entrevistas dele, né? Que usa referências da própria vida dele, né? Vai ver o próprio lance do dinheiro aí, era ele, né? Querendo correr atrás de dinheiro e tal. É, até porque na época conseguiu. Ele tava duro, né? Conseguiu. It prints money. É, na época ele tava durão, né? Agora, uma coisa que eu tenho certeza que ninguém aqui vai saber explicar é da onde que saiu as nuvens com rostos. É, quando você come uns cogumelos malucos... O meu cogumelo já era, cara. É, aí fica tudo aqui pra você, entendeu? A nuvem com rosto, eu nunca entendi, velho. E é tudo, né? Nuvem, montanha, bloco, tudo tem uma carinha feliz, né? Um smile... Poxa, cara, mas esse negócio de cogumelo, eu gostaria que tivesse aquele propeller suit, aquele cogumelo do propeller suit. Ah, mas aí você já tá muito moderno. Então, muito moderno, poxa, né? Cara, eu fiquei até, pô, cara, tão legal. Os itens são tão legais. É, são legais. É bacana, mesmo. Boa. Mas assim, no Nintendinho, é que eu não tive Nintendinho, mas o raid que teve aí, o que que tinha de tão legal quanto no Nintendinho quanto o Mario Bros? Não tinha nada, né? Ah, tinha uns jogos bons. Tinha coisa boa no Nintendinho. Isso daí um tempo, era assim, muito da hora. Mas tinham depois que saiu o Super Mario Bros. É, na época do Mario, tinha pouca coisa, assim, legal mesmo. Tinha Pac-Man. O Mario foi o Wii Sports do Nintendinho. Só que legal. É, influenciou toda a geração. Pô, cara, mas o esportes é legal. há controvérsias, né? Assim? Há controvérsias. Há controvérsias? A gente ainda vai fazer um cast de controvérsias, né? É legal. Mas, tipo assim, foi o jogo que empurrou tudo, né? Empurrou a onda de jogos de plataforma que durou praticamente duas gerações, né? A geração do NES e a geração do Super NES e do Mega Drive. E do Master System, não vou esquecer. Aquela coisa também, vários detalhes que a gente já comentou aqui, né? O carisma do personagem, né? Do jogo, apesar de que ele não tinha muitas características definidas, né? No começo. Apesar de não ser o Sonic. Ah. Ai, ai, ai. Opa! Oh, wait. O que, que o Rádio tá fazendo nesse podcast? Não tô entendendo, não. Eu acho que é um diferencial aí em relação aos outros jogos que vinham no Atari antes, e talvez até alguns aí do próprio Nintendinho, né? Mais carisma. As músicas marcantes também, né? As músicas eram muito O compositor, né? Era muito bom, porque ia pra fazer aquelas músicas com aqueles sonzinhos do Nintendinho, né? Então, cara, e tudo até hoje, né? É muito marcante. Então, até as músicas orquestradas do Mario Galaxy, são feitas ainda baseadas nas antigas, né? Os caras têm a manha, cara, só digo isso. Ah, eu acho que eles criaram os clássicos. É até difícil mexer, cara. É, não dá mais pra operar, né? Aí depois veio, tipo assim, a gente falou bastante do Mario Origins, né? Mas falando dos jogos em si. Esse eu joguei bastante, eu não cheguei a fechar, mas eu joguei bastante. Foi o Super Mario Bros. 2. Mas aí você tá falando de qual? Americano ou Lost Levels? Eu tô falando do americano, da versão que tem pra comprar no Virtual Console. Esse é aquele que tem um dinossauro que gospe ovo, né? É, exatamente. Esse é o mais controverso mesmo. Esse, né? É maluco. Esse, eles deram uma viagem. Na minha opinião, eles deram uma viajada aí. Porque não é um jogo começando do Mario, né? Pela concepção, né? É, exatamente. Por que não? Não foi um jogo concebido pela Nintendo, ele foi montado em cima de outro jogo. Igual a Tectoy faz. Mas eu não sabia que ele tinha sido feito em cima de um outro. Por isso que ele não tem nada a ver mesmo, né? Até aquele negócio de você ir pro lado esquerdo e sair do lado direito da tela. Não, né? Ele joga rabanete e voa em tapete voador. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Ah, eu acho que ele tem a ver. Se no outro ele comia cogumelo, cara, ele pode jogar rabanete em tapete voador. Então, ele é tão nada a ver que quando você pula em cima do inimigo, ele não morre. Coisa mais marcante do jogo não tem nesse. É verdade. Tem moeda? Tem moeda. Ah, mas acrescentar moeda ali é moleza, né? Ah, eu acho a moeda bem marcante. O som é bem característico. Acho um efeito sonoro que é reconhecido em mais do que SOS em código Morse. É o som de moeda do Mario Bros, cara. É reconhecido em tudo. Ele já vem com quatro personagens pra escolher, né? É. Mario, Luigi, o Toad e a princesa. Isso. Eu só joguei essa versão naquela coletânea Mario All-Stars que tinha no Super Nintendo. E nessa coletânea eles tinham diferença de jogabilidade. Eu lembro que a Peach, ela flutuava um tempo, o Luigi pulava mais alto. Na versão original já era assim ou eles só colocaram depois mesmo pra dar um incrementado? Era praticamente igual a versão original, só que com o gráfico do NES. Não tinha diferença de jogabilidade entre eles, não, né? Tinha. Havia sim. Ah, tá. Então, a versão era igual do Mario Star, só o gráfico é melhorado, cachucado, mas a versão, né? É igual, assim, o jogo não muda, não. Que até o primeiro chefe é um rato, não é? Um negócio assim. Eu não lembro, eu lembro que tem aquela dinossauro rosa lá que solta o... Eu acho que já era o dinossauro o primeiro chefe. Era? É. Mas não lembro também. Acho que ninguém fechou esse jogo, vai. Eu fechei. Ah, não acredito. Fechei. Não. Exijo só trabalho com fotos. É. Eu fechei, juro que eu fechei. E era difícil pra caramba, hein? Porra. É, então, eu lembro, pô. Putz, grilo. Eu fechei. Pô, aquelas partes tinham aquele tapetinho chato, velho. Eu era uma criança muito sem o que fazer. Então eu fechei. Como todas as outras. Ah, todas as crianças não têm. E fechou no All Stars mesmo? No All Stars. No NES eu já não tive essa. Eu acho que essa fita não fez tanto sucesso no NES, pelo menos pra cá, né? Eu acho que deve ter feito sucesso nos Estados Unidos, né? Mas. Eu não sei se fez, mas foi o primeiro Mario pro Game Boy Advance também, né? É bom citar. É. O primeiro Mario que saiu pro Game Boy Advance foi um remake. Foi o remake, não, né? A reedição desse jogo aí pro Game Boy Advance. Que má escolha, né? Os caras têm tantos jogos bons, pegam logo o pior. Mas, cara, fez sucesso. Eu também, foi minha dúvida. Cara, deve ter feito um baita sucesso no Game Boy Advance isso daí. Eu não vou ter número essas coisas. Cara, tipo assim, se fez sucesso no NES, faria no Game Boy sem maiores problemas, assim. It's me, Mario! Bom, e continuando na série de clássicos aqui, chegamos a Super Mario Bros. 3, a obra-prima do NES, eu acho. Alguém discorda? Ah, não tem como discordar disso. Não tem, né, cara? Eu vejo fotos e vídeos hoje em dia do NES e eu acho inacreditável aqueles gráficos. Inacreditáveis. O Mario voava com o rabo de castor. Tipo jogo mesmo. Eu falava que era roupinha de raposa. É, então, rabo de castor. Tinha orelhinha também, né? Era isso mesmo. Nossa, isso era muito da hora. Tipo uma raposinha. Ele tinha uma roupa de sapo. Olha que coisa genial isso. Ele tinha uma bota. Lembra da bota? Lembro. Então. Sim. E se você apertasse, acho que pra cima e um botão lá, não lembro qual que era, ele virava uma estátua, não era? Uma coisa assim? Ixi, aí você já... Com aquela roupa de irmão martelo. Ah, não sei. Isso. E a gente falou que a primeira que teve também esse conceito de roupa, né? De power-up. Uhum. Assim, não, o cogumelo era um power-up, mas esses de como roupa foi no Mario Bros 3, né? Não, mas tinha legal... a flor, né? Que ele mudava de roupa também, no Mario Bros 1. Ah, que ele ficava com a roupa branca. Tem razão. Ah, mas só mudava de cor, né? Aí não cota. Eu acho legal, né? Nesse que... Eu não sei se é na primeira fase que já tem aquela pena. É uma pena, né? Que ele se transforma na raposa, né? É uma folha. Você só falava que era outra. É uma folha? Eu acho que é uma folha. Eu achava que era uma pena. É no Mario World que é uma pena. Então, assim que você pega, que você tem... Acho legal como eles fazem você aprender o jogo sem ter um tutorial, né? Porque você pega aquele item e aí você já tem um espaço na fase bem grandão pra você correr. E aí assim que você já começa a correr, aquela barra embaixo começa a encher e fica o P piscando, tipo, que já é pra indicar pra você, né? Aperta o botão de pulo, que é o P, né? Aperta o botão de pulo que acontece alguma coisa. E sem ninguém te contar nada, você consegue saber que você tem que correr e sair voando, né? É super intuitivo, né? Não só piscando, como apitando, né? Ela pita pra chamar a sua atenção. Ela fica pra chamar a sua atenção pra falar, olha, aconteceu alguma coisa diferente, né? Aperta, aí tem o P lá, aperta alguma coisa aí que alguma coisa vai rolar. Acho que eles, assim, como game level, level design, assim, eles eram muito bons. Sim, não, mas acho que mais, não vou dizer que é o auge da fórmula, porque passou muito tempo depois e muita coisa aconteceu, mas digamos assim, é um modelo a ser seguido até hoje. Lógico, por exemplo, mapa entre as fases. Eu não lembro de nenhum jogo que tinha isso antes. Foi por necessidade, né, cara? Porque eles colocaram muita fase, então o cara ia começar a ficar... como é que ele... E outra, eu acho que nem pela quantidade de fases, mas pela habilidade de você poder andar entre as fases. E outra coisa, você gostou de jogar a fase, você joga ela quantas vezes quiser. Isso é sensacional até hoje. Tem fase no New Super Mario Bros. Wii que eu volto, ou no New Super Mario Bros. Do DS que eu volto. Uhum. Ah, sim. Ele mexe, eu gosto de jogar. Os New Super Mario Bros, eles são totalmente baseados nisso, né? Sim, bastante, né? Bastante. Não, muito no Mario 3. O barco voador, né? 3, né? Então. O barco voador é Mario 3 total. Ele trouxe músicas novas, né, o Mario Bros. Uhum. 3. E eu achei que se perdeu um pouco com o tempo. E são legais também. Elas se perderam. Mas será que se perderam ou porque são músicas que estão tão fortemente marcadas nos outros que você não consegue apagar? Não, eu acho que eles pararam de... Assim, elas não se perderam. Eles pararam de utilizar elas, assim, porque depois teve o Mario World e eles não usam nada das músicas clássicas, assim, das músicas do Mario Bros. 3, né? Eles criaram músicas novas pro World, aí veio os 3D que não pegou. Eu vi elas voltarem agora no Bros e no Mario Galaxy 2. Mas até então eles não estavam usando aquelas clássicas, por exemplo, aquela música da fase da areia, que é bem clássica. Teve várias músicas que pararam de usar, não entendi por quê. Esse Super Mario Bros. 3, né? Infelizmente eu tive contato com ele depois que eu já tinha o Super Nintendo. Porque eu realmente não via muito Nintendinho aqui, né? Antes de eu ter o Super Nintendo mesmo. Um amigo meu comprou um Nintendinho, aí eu fui jogar ele. Então eu não tive muito... eu não vivi a época, né? Mais um jogo aí que eu não vivi a época. Aí o interessante é que o contato mais próximo assim, que eu tive com o Super Mario o Bros 3, apesar de ter jogado ali um pouquinho, foi no filme, cara, The Wizards. Nossa. Acho que foi a maior propaganda assim, de um jogo ever, uma propaganda de 90 minutos. Nossa. aquele filme, cara, da Power Glove. É clássico, né? É clássico da sessão da tarde esse filme. Clássico da sessão da tarde, cara. E o filme é todo em volta disso, com eles querendo ir pra um campeonato lá, pra jogar Mario. Mario Bros 3 é tão bom que... Eu também não tive o NES, mas eu só vim jogar ele com Mario All-Star, mas mesmo depois de ter jogado Mario World, ele não fica muito atrás. Não, de jeito nenhum. Não tem aquela sensação, esse aqui é muito velho. Não, eu acho que ele é tão divertido quanto o Mario World. Eles são parceiros ali, uh-huh, né? Ainda mais a versão do Super Nintendo, que ela é mais bonita, né? É. Sem contar que esse jogo era difícil pra cacete, hein? No Mario 3? É, mais ou menos. Né? Ah, não, mas todos os jogos desses de plataforma dessa época são muito difíceis. Mas esse, eu acho que até hoje eles mantêm um desafio. Aquelas fases do fogo do final. Fases do fogo e do canhão. Aquelas que tem muito canhão também, nossa senhora. Cara, eu nunca tive nem coragem de jogar, cara. Eu vejo os vídeos dos caras pulando de bola em bola ali, velho. Mas ali já é speedrun, já que você deve estar vendo no YouTube. Mas mesmo assim. Já é coreano jogando. Eu acho muito insano. Nunca joguei e provavelmente. Eu gosto de ver jogar, cara, mas. Eu não vou jogar, não. Muito obrigado. Continuando a nossa série de clássicos, aí a gente vem para Super Mario World, que já é, né, um jogo de Super Nintendo. Cara, eu lembro desse jogo, assim, uma das coisas mais ferradas, assim, ele introduziu o botão LR. Ele introduziu o Yoshi. Deslocava a tela. E o Yoshi, não. Eu sei, mas, tipo assim, você deslocava a tela pro lado com o personagem parado. Eu achava isso sensacional. É, isso é verdade. E você usava essas manhas pra pegar alguns segredos em algumas fases, né? Sim, apesar que eu não gosto tanto do estilo artístico dele. Eu gosto mais dos... Não sei, tipo assim, ele não... É legal, mas é, não sei se porque já era efeito do Sonic no Mega Drive na época, mas eu não gostava artisticamente desse Mario tanto não, do Super NES. A gente que veio do 8-bits, ele já tava com a imagem muito marcada. Discordem comigo aí, mas é, me apedrejem, né? Não, já até jogaram uma pedra aí, ó. Já até jogaram uma pedra. Alguém tá até quebrando um controle, tipo, segurando na palma, assim, de raiva. Não, mas é um jogaço, é um jogaço. Eu só falei que eu não gostava do estilo artístico. Não sei se o Pascoal estaria aqui pra me bater também. Pra mim é simplesmente o melhor Mario de todos os tempos. Foi mal aí, galera. É o Super Mario World. Os caras são irmãos. Em parte deve ser pelo saudosismo, mas pra mim é o melhor de todos. É o cume do que começou lá no primeiro Mario. É o ápice da experiência, cara. Eu fico dividido entre o Mario 3 e o Mario World, né? O World é muito bom mesmo. Mas aí dizer qual é o melhor é difícil. Tem aquela da nostalgia, porque assim, o Adriano e eu, que a gente tá falando que é o melhor Mario World, porque provavelmente foi o primeiro que a gente jogou. Não foi? Então, foi o primeiro. Então a gente tem aquela lembrança que foi o primeiro contato, isso é normal. Agora quem talvez jogou o Mario Bros 3 primeiro, lógico, vai ter aquela lembrança, vai ter um apego maior, né? Ah, mas joguei o World primeiro também. Você jogou o World primeiro e você... E o Mario 3 eu joguei no All Stars. Eu não sei, assim, é difícil comparar eles, né? Assim, você fala o melhor, não é nem pelo jogo ser melhor, é o que você mais gosta, né? Nesse caso do Mario, né? Não tem nem como dizer que um é melhor que o outro, né? Eu também fui conhecer por meio do Mario Star. Pra falar a verdade, eu fui conhecer os mais antigos por meio do Mario Stars e por meio desses Dynavision da vida que vende por aqui, que vocês já devem ter visto. Sim. E vinha uma porrada de Mario na memória. Conheci dessa forma também. E vocês comentaram aí tal do Nintendinho, que nem todo mundo tinha. Eu vi a fita do Nintendinho do Mario Bros 3 e sempre queria locar, né? Só que o cara não deixava, porque ele falava que não cabia no videogame. Era pequeno, ficava enchendo o saco. Aí eu só fui conhecer ele mesmo no Mario Stars. Eu gostei bastante. Principalmente do conceito, das roupinhas, tá? Legal demais. Mas realmente, comparando assim com os anteriores, jogando todos eles, eu ainda prefiro o World. Eu acho que ele foi o ápice ali do que começou lá no primeiro Mario mesmo. Pô, fora. O Mario tinha capa. É. Ele virava tipo um Superman mesmo. Eu não sei por que eles tiveram essa decisão aí, mas eu achei legal. Eles trocaram, né, a roupinha dele de bicho lá e colocaram a capa mesmo de super-herói nele. Né? Ele não tem roupa especial, né, no Mario World, né? Só a capa, né? E o Yoshi. Então, é porque o Yoshi já dá uma puta vantagem, né? Uhum. Mas o Yoshi, ele tem aqueles poderes de pegar os Yoshis coloridos e voar, né? Os Yoshis tinham várias, quantas? Cinco ou seis cores de Yoshi? Três, muito, né? É o azul, o amarelo e o vermelho. E o verde, que o verde não conta. Que o amarelo era pesado, o vermelho cuspia a bola de fogo e o azul voava, não é? Sim, com qualquer azul casco ele pegasse. Com qualquer casco. Uhum. Mas não, o casco já o verde era de acordo com o casco que ele pegava. Isso. E o Yoshi foi tão ferrado que teve o Super Mario World 2 e Yoshi's Island. Esse era o nome japonês mesmo do jogo ou foi uma decisão americana de transformar em Super Mario World 2? Deve ter sido, cara. É, mas ele vem com, tipo, um subtítulo, Super Mario World 2, talvez pra atrair mais o público. É, que é onde, foi onde se passou o jogo, né, cara? Tipo, nós não estamos mais na terra do cogumelo, muito doido. Agora a gente tá na terra do Yoshi. Também, sei lá, pra dar um background pro Yoshi, né? Que Yoshi não é só um power-up na série, né? Não, é um personagem, né? É importante. O que eu achei legal é que o visual é diferente, né? Eles fizeram totalmente diferente do Mario World, que é aquele esquema de parecer que é tudo pintado com giz de cera, né? Esse é muito artístico, né? Que é parecendo um desenho de criança mesmo, né? Que inclusive deve ser uma coisa muito difícil de fazer, porque é um desenho de criança, só que uma criança não faz um desenho daquele. E o cenário fica, tipo, todo tremendo, como se o cenário estivesse animado o tempo inteiro, cara. É maravilhoso aquele jogo. O cartucho precisava até de um chip especial, né, pra poder fazer aquele gráfico, que era muito bonito mesmo pro Super NES. E ele tinha alguns mestres eram até meio 3D, né, assim, aquele pseudo 3D. O Bowser no final tinha alguma coisa assim. O Baby Bowser. Eles tinham aqueles efeitos de aumentar, né, e de rotação também, que precisava desse chip pra fazer isso. Nossa, e eles ficavam, né? Que passava aquele Magic Koopa voando assim em cima e deixava o chefe grandão, né? Sim. Aí esse... Outra coisa, a trilha sonora perfeita, totalmente sincronizada aí com esse estilo gráfico. E os power-ups, né? Voltaram. O Yoshi se transforma numa porrada de veículos. O veículo fica meio biológico, assim. É legal pra caramba. Pô, da hora. Pô, esse jogo era bonito pra caramba. Eu lembro que teve até gente que ia confundindo, olhando a TV, achou que eu tava vendo um desenho animado. Então, que desenho é esse que você tá assistindo aí? É jogo de videogame, caramba. Cara, muito bom. Joguei bastante, tive esse cartucho aí também. Pô, muito bom. Assim, esse eu não tive, não. Só o primeiro. E eu cometi a blasfêmia. Eu cometi a blasfêmia de falar que não achava visualmente lá essas coisas. Continuo não achando, mas é um jogão. Não falo que o jogo é ruim. Não me apedrejem muito. Acho que vale citar aí que saiu uma versão recente pro DS, mas eu não achei tão boa, não. Apesar de bem parecido. Mas ele é um jogo novo, esse que saiu pro DS. Mas... As fases são todas novas. É Yoshi Island 2. É, assim, os gráficos e os sprites são os mesmos, só que as fases são todas novas. Eu achei difícil pra caramba. Pra quem quer reviver, né, pra jogar de novo, é legal porque você não joga o mesmo jogo. Ah, legal que tem o bebê Donkey Kong, tem o bebê Wario, né? E eles têm poderes diferentes, né? E eu acho que teve um remake também pro Game Boy Advance. O que não teve remake pro Game Boy Advance, né? Puta merda. Nossa... Mas aí falando de jogos novos mesmo, de plataforma, sem ser remake, a gente passou um tempão, né? Praticamente sem Mario 2D, assim, no console de mesa. E a gente veio ter, na realidade, num portátil, no Nintendo DS, o New Super Mario Bros. Que eu achava, até 2009, né? O melhor Mario Bros. 2D que eu já joguei. Por isso que eu não falei de Super Mario World 2. Eu acho que pra mim é tudo a fórmula do passado com uma roupagem nova. Eu tenho ele até hoje no DS, adoro jogar. É um jogo que vira e mexe, eu rejogo umas fases, assim. Acho genial, cara. Acho o gráfico maravilhoso, porque ele é 3D e 2D ao mesmo tempo, né? Tem coisas que são 3D e outras são 2D. Eu não sei quem tem DS aqui, quem jogou, mas eu sou fã doente desse jogo. Cara, foi o único Mario que eu joguei. Aliás, foi o primeiro e único Mario 2D que eu sentei e falei, não, vou jogar. E joguei até o final, cara. Mas vale falar novamente que, realmente, ele conseguiu trazer tudo aquilo dos Marios clássicos e acrescentou novidades. Então é um jogo muito bom, must play mesmo do DS. Acho que o maior mérito dele é ele ser legal tanto pra quem já é acostumado a jogar os antigos como pra quem nunca jogou. E pra quem também não sabe jogar. Não sei como, mas ele... Agrada todo mundo. Ele consegue ser acessível pra quem nunca jogou videogame na vida e também em ser divertido e desafiador pra quem já tá acostumado a jogar desde criança, né? Cara, além de ter itens novos, assim... Olha, é uma surpresa quando pegar aquele cogumelo gigante na primeira fase que você sai derrubando tudo. Como é legal aquele item. Uhum. Como é legal. É o carro-chefe, né? É já pra chamar a atenção, né? Então, Mario gigante quebrando tudo na tela, né? Acho que até terminando de gravar o cast eu vou jogar ele de novo, pelo menos algumas fases. Não tem tanto cogumelo gigante pra você ficar gigante. Ah, mas também, tem. Né, cara? Tanta covardia, mas, né, porra, cara? Você arrebenta até o cano no chão, cara. Arrebenta tudo, né? Você não cai no buraco, você não cai em nada, cara. É demais. Eu também zerei ele, mas, assim, ele tem uns mundos secretos, né? Eu acho que eu deixei um mundo lá que eu não consegui acessar ainda. É o World 4? É bem difícil. Você tem que matar o chefe transformado em pequenininho, em mini Mario, que aí ele cai pra baixo. Sério? É, porque pra baixo é bom, né? Porque não dá pra cair pra cima, né? Pra baixo é bom, né? É pra a não ser que seja no Galaxy. Tudo é possível, né? A não ser que seja no Galaxy, aí dá pra cair pra cima. É mesmo, no Galaxy dá pra cair pra cima. Mas é assim, tem umas manhas pra você passar nesses mundos. É, e aquele mundo 4 lá é um dos mais legais. Ah, eu vi que pulou alguns, eu falei, deixa quieto. Já que pulou alguns mesmo, é porque já não era pra ir lá mesmo e fica assim. É ruim, eu vi aquilo e ficava agoniado, cara. Cada vez que eu vi aquilo e não tinha chegado lá ainda, eu ficava maluco. Ah, não, cara, meu, o Mario... O tempo que eu joguei Mario, acho que por isso que eu nunca nem, depois de ter jogado ele, não quis nem voltar pros antigos, cara. Meu, não, eu considero o jogo muito difícil, cara. Eu só começava a jogar depois que eu já tava com umas 50, 60 vidas, cara. Que, putz, tinha tela que eu perdia 10 fácil. Não, mas aí você pode voltar pra primeira tela e fazer 3 vidas e matar o chefe da primeira tela e salvar o jogo de novo. Tipo assim, só fazer um save pra manter aquelas vidas. Eu acho que o jogo dá tantas possibilidades pra você. E uma coisa também que eu achei genial, legal de estar no DS, quando você desce os canos, você vai pra tela de baixo. É. Então, parece bobeira essas coisas, mas quando você pega pra jogar, e além do mais, aqueles minigames que tem nele também. Ah, é muito legal, né? Muito viciante. Aquele de bater nas marmotinhas, assim, eu jogo até hoje. É legal que usa bem o recurso de taut do DS aquilo, né? Sim, é, não, então, usa otimamente bem. Quanto tempo ele saiu depois do lançamento do DS? Ah, cara, foi, acho que o DS foi em 2005, 2000, foi um ano, quase 2 anos depois. Cara, eu considero ele uma máquina de vender DS, cara, tanto ele quanto os minigames. Sim, esquisito, eu comprei DS quase depois. Jogo. Mas, cara, se você tiver com esse jogo no DS, é jogo pra você jogar há muito tempo, porque só aqueles minigames, não tem um que eu não gosto. Tudo bem que o pessoal acha que você é louco assoprando o DS. Pro Yoshi subir amarrado no balão. Pode brincar. Não, é engraçado. Doido, né? Várias vezes eu mostrava uma pessoa, falava, sopra aí. Ela, ah, você tá me zoando. É, então. Fala, não, assopra que ele sobe. Ah, vai se ferrar. Cara, até a hora que você mostra. Que é mandar soprar a vela desenhada na parede, né? É, então. O pessoal olha, acho que é bruxaria, né? Não, e outra coisa legal dos minigames, muita gente que às vezes não se interessa pelo jogo de plataforma, acaba gostando dos minigames. A minha ex-namorada, os irmãos dela todos compraram DS, né? Eu estraguei a família, né? Todo mundo gostava disso. E a esposa do irmão dela era viciada naquele joguinho do elástico, do Stiling, de jogar bolinha. Eles ficavam se matando, assim, pegava o DS, aí um marcava um recorde. Aí outro ia lá e queria tirar o recorde. Era uma briga, eu sei que era um recorde absurdo, assim, a tela do DS até... Daqui a pouco o DS ia cortar no meio, de tanto que eles passavam a caneta, dando estilingada. Era hilário aquilo. E um monte de... A pessoa nunca vai jogar o de plataforma, mas joga os minigames. No meu trampo dava briga, cara, o de separar as bombinhas, cara, a bombinha vermelha da bombinha preta. Aí, tipo, cara, o DS passava de mão em mão, cara. Não, a galera fica com... É incrível, cara. Eu olhei aquilo ali, é o cartucho que... Se você tiver um DS com aquele cartucho, e se tiver na praia e só chover, você vai abrir. Você tem diversão pro final de semana inteiro. Tem diversão pro final de semana inteiro, cara. Não? Então, mas eu acho um baita jogo. Eu achava o melhor jogo 2D. Até em 2009 sair New Super Mario Bros. Wii. Aí pronto. Aí o que eu achei que não era possível acontecer, você jogar co-op no Mario. É. Co-op ou versus, né, ao mesmo tempo. Em termos, né? Um choque, né? Aquilo pra mim, em termos, né? Além do Propeller Suit, aquela roupinha do helicóptero, que eu acho que é a roupa mais legal que fizeram pro Mario até hoje. Não sei quem tanto jogou aqui, o Homem Mal já jogou, eu já joguei. Acho que o Mr. Bubbles também jogou no Super Mario Bros. Wii. Sim, fechei, consegui passar até. O que eu fico um pouco assim, que eu tento pegar... todas as fases, mas eu tenho preguiça de pegar todas as moedinhas. Porque é muito difícil, cara, né, pegar todas as moedinhas douradas das fases. Moedinhas não, as moedonas, né? Mas será que acontece, né, alguma coisa se pegar todas? Acontece, eu já peguei do primeiro mundo, abri uma fase secreta. Não, mas outra coisa, com aquelas moedonas você pode comprar os vídeos que mostram vários segredos do jogo. Olha, isso eu não sabia, não. Você não sabia, cara? Não. Tipo assim, tem como você fazer vida infinita na primeira fase, eu já comprei esse vídeo. É, eu vi, cara. É, cara, é sensacional. Eu ganhei um vídeo desse de graça, que ensinava a fazer vida infinita, acho que na primeira tela mesmo. Esse é um dos primeiros vídeos, mas tem vários vídeos de como você passar a fase em super skill. Assim, tem uns vídeos que dá vontade de você ficar assistindo, os caras que tem a manha de fazer pulo sobre pulo. Puta, isso aí eu vou ver, eu não vi nem sabia disso também. Cara, se você tem bastante moedão, vai lá e gasta, é sério, não tô zoando não, você pode até youtubar, mas é legal você assistir isso rodando na tela do seu Wii com a engine do jogo, porque ele faz, o vídeo ele é feito com a engine do jogo, não é um vídeo gravado, essas coisas. Então é muito legal de você ver, assim. Você, primeiro que você aprende várias coisas do jogo, né? Segundo que você se sente humilhado, você vê que você não joga nada. Você vê o quanto você é ruim, né? É normal. Você é ruim. Tô acostumado. Tô acostumado. Depois que inventaram o YouTube, né? Já era, né? Então, porque aí sempre tem um coreano melhor, né? Sempre vai ter um coreano, um chinês melhor que a gente, não tem jeito. Isso é uma coisa que a gente já aprendeu a lidar, né? Mas é bacana mesmo de assistir, cara. Podem gastar os moedões aí. Isso daí. Mas é bom, meu. Ele é bem melhor do que o do DS, que já era bom, né? Acho que eles já pegaram também tudo que tinha dado certo e só incrementaram, né? O do DS, a única coisa assim, que eu acho ruim é o gráfico, que tem aquele 3D do DS. Sei lá, eu acho meio quadrado aquilo. Eu não gosto muito, não. Já que o jogo é bom. Agora o do Wii resolve isso, né? Que o do Wii já é bem bonito. Eu não vejo defeito nenhum do DS, cara. Mas defeito eu vejo. Nenhum mesmo, cara. Ele é meio mais quadradão, não, assim. Eu vejo defeito no co-op do Mario Bros. Wii, cara. Eu acho que isso aí, cara, tem muita colisão entre os dois personagens na tela, velho. Não, vira o co-op, ele vira versus. Sim. Então, cara, mas, por exemplo, quando eu tô jogando com a minha namorada, eu prefiro que o co-op continue co-op, cara. Mas é mais legal quando o cara tá pra pegar um cogumelo, você congelar ele. Eu e o João zeramos em 3, só que o nosso amiguinho era versus a gente, assim, entendeu? Ah, então era meio impossível. Era meio impossível a gente conseguir esse lance aí de pegar muita moeda, entendeu? Uhum. A gente, cara, nas fases finais a gente tinha que matar ele pra conseguir passar a fase. Mas, cara, não vira uma palhaçada isso? Não é um negócio tão insanamente louco, cara. Cara, foi tanta palhaçada que no final, na última fase, ficou eu sozinho, sacou? Eles morreram e eu nem pegava moeda pra ninguém voltar, porque se o cara voltasse... E a coisa mais louca que tem você fazer com um cara desse é ninguém furar aquele balãozinho que ele vem. O cara morre, aí ele fica lá no balãozinho, fica saindo aquela voz abafada no emote dele. Quem furou o balãozinho, cara? E outra, eu precisei obrigar esses meninos criados a leite com pera a jogar sem usar o ar, porque é uma palhaçada aquele negócio de entrar na bolha quando você tá caindo no buraco, né, cara? Não pode ter aquilo, tinha que ter a opção de desabilitar aquilo, pô. Porque em alguns momentos, né, você pode apertar o A, aí tipo, se você estiver jogando em 3 pessoas e 2 forem ruins e 1 for muito bom, os dois ruins apertam o A, que eles entram numa bolinha, né? Os e o outro vai carregando eles. Isso, exatamente. Aí tinha hora que a gente ia cair no sei lá, no precipício, a gente apertava o A pra não morrer. Eu cheguei e falei, que palhaçada é essa? Não, essa é uma palhaçada, cara. Tem que jogar igual homem, porra. Isso eu não entendi. Porra. Eu acho que esse negócio que colocaram, realmente, tem hora que o co-op vira uma bagunça. Mas quando vira uma bagunça, essa bagunça significa mais diversão, cara. O legal é que o co-op que tem no New Super Mario Bros, né, ele não é uma coisa nova, né? Porque se você for ver, é exatamente igual que tinha no primeiro Mario Bros, né, do NES, que era o Mario e o Luigi matando as tartaruguinhas lá. A colisão deles é parecida também, praticamente igual, sim, né? E era uma bagunça também, os dois matando as tartaruguinhas lá. Você podia acertar o seu oponente pra ele ir de cara com as tartarugas e se matar também, né? Isso, então. Claro. É a mesma coisa que acontece com o New Mario Bros, né? Não, uh-huh. E os power-ups também, né? Os power-ups são diferentes, né? Então, tipo assim, você tem Propeller Suit, você tem coisas que você não tinha nesses outros jogos. Tem Yoshi. Cara, tem Yoshi. Foi, cara, muito bem-vindo a volta do Yoshi. Foi absurdamente bem-vinda, cara. Mas, vale citar, cara, também aparece pouco. Ele aparece bem pouco, eu achei. Não, mas tem poucas fases mesmo, eles não colocam exageradamente. Fases específicas só, né? Sei lá, acho que eu fiquei muito acostumado com o Super Mario World, que eu pegava Yoshi e ficava quantas fases eu aguentasse com ele. Até aquele chapeuzinho dele lá do Popular Switch lá, ele tem pouquíssimas vezes no jogo. É, verdade. Mas o legal é que você pode acumular esses itens e usar quando for necessário também na tela. Você pode ir ganhando eles e usar à medida que você precisar no começo da tela. Tem moedinhas daquelas que só dá pra pegar com eles só. É, não, tem moedinhas. Mas o jogo é feito pra você jogar várias vezes, né? E jogar as fases com itens diferentes. Aquela roupa do pinguim também eu acho bem bacana. Aquela roupa é da hora. É meio difícil controlar, né? Quando ele começa a escorregar. As fases que tem essa roupinha do pinguim dá aquele efeito Sonic, né, cara? Você sai correndo e vai derrapando até o final. É, eles já fazem. Cara, eu não tinha pensado nisso, João, mas é verdade, cara. Isso se seus amiguinhos não te atrapalharem, né? Olha, Hyde, o Mario de Sonic. Você acha que no próximo o Mario ele vai ter um power-up que ele uma roupa de Sonic. Uma roupa de Sonic. Corre. Nossa, é legal, hein? Ultimamente, tanto mixão de Mario e Sonic que saiu aí, eu acho bem possível, viu? O problema é se o Mario ganhar do Sonic na corrida, né? É, nada a ver. Não, mas o Super Mario ele congela, o Sonic passa devagarinho a pé. Não passa não. É simples, cara. Você quer igualar a corrida? Faz uma corrida com um obstáculo. Pronto, é verdade, o Sonic não vai conseguir pular. Tipo, um corre e um pula. É uma corrida com obstáculo. Vamos ver quem vence. Ah, mas o Sonic pula também. Mas pula tão bem quanto o Mario? Boa pergunta. Aí que tá. Eu já não sei. E aquela colisão dele zoada do Sonic Adventure? Vamos pegar o Sonic 2, né? Pegar uma época boa. Eu senti que o Raid tremeu agora, hein? Não. Tremi não. Imagina, né, cara? O copo que tava na mão já tava virou um monte de caco, né? Falou, o Mario vai ganhar do Sonic. Isso aí lembra aquelas épocas antigas, tinha essas conversas, né? Na época de Mega e Super. Ainda não tinha o nome trollagem, né? Hoje é trollagem. Hoje é verdade. Quem roda os melhores multi, quem tem mais pixel. É verdade. É quem se diverte mais é quem tem os melhores pixels. Quem tem o ponto flutuante. Não, desculpa, mas eu acho que isso não é falar de videogame. Se você tá discutindo esse tipo de coisa, cara, acho que você não tá discutindo videogame. Qual que tem textura mais bonita? Gráfico no Serrilha. Gráfico no Serrilha, desculpa, cara. Mas aí você não tá falando de videogame, você tá falando de tecnologia. Então, o nosso papo aqui é videogame, não é tecnologia. Eu pelo menos penso muito assim. O que eu acho louco de Mario é isso. Cara, é diversão, é garantia de diversão. Ainda mais os 2D. Eu digo que eu prefiro os 2D do que os 3Ds. Eu acho que são quase que como jogos diferentes até. É difícil você comparar o Mario Galaxy com o New Mario Bros, né? Um outro segmento, assim. Uhum. Os dois são muito bons. É que os dois deu tão certo, né? Que não tinha como parar um e continuar o outro, né? Pra fechar aqui, né? Curiosamente, vocês sabem quanto vendeu cada um, mais ou menos, até hoje? Vendeu muito. Caraca. Tem ideia, o World foi um dos mais vendidos, né? O New Super Mario Bros. Do DS já vendeu 25 milhões de cópias. Que isso, mano. Do DS, 25 milhões de cópias. As moedinhas do Miyamoto aí, ó. As moedinhas do Miyamoto. O New Super Mario Bros. Do Wii já vendeu 21 milhões de cópias. 21, quase 22. Então, os dois jogos somados dá 40 milhões de cópias. É pra Call of Duty morrer de inveja, né? Chorar. Detalhe, né? O Call of Duty é multi, né? O Mario, ele é exclusivo, né? Só tem numa plataforma, né? Não só tem numa plataforma. E ele saiu, o New Super Mario Bros. Wii, ele saiu no mesmo ano do Modern Warfare 2. Durante algum tempo ele foi mais vendido que o Modern Warfare 2, tipo assim, ele tinha números de vendas maiores do que o Modern Warfare 2. E Raid, como é que tá a venda do Sonic 4 aí? Fala pra gente. Vamos pular essa parte aí. Editor, corta! Isso aqui é um cast sobre Mario. Não vamos. Só pra vocês terem misturar ideia, Modern Warfare 2. Só pra fechar, assim, tipo, às vezes o pessoal fala que não, mas Modern Warfare 2, ele vendeu 12 milhões no 360 e 9 milhões no PlayStation 3. Ou seja, se você somar as duas plataformas do Modern Warfare 2 mais significativas, né? Que, desculpa galera, eu tô descontando o PC aqui, mas não sei se as vendas do PC foram tão significativas a esse ponto. Mas ele vendeu mais do que. Ele sozinho no Wii vendeu mais do que o grande hit do ano, que foi o Call of Duty Modern Warfare 2, somado às duas plataformas, 360 e PlayStation 3. Eu não acredito em nenhum desses números, cara. Porque se o Japão existe, cada um tem 5 DS. tem três Wii, e o cara compra uma cópia pra cada console. Cara, mas o Japão existe, velho. O Japão existe. Ó, vamos fazer a campanha. Comprem uma passagem pro Japão pro Homem Mau. Comprem uma passagem. Aí eu já aproveito e encomendo meu 3DS pra ele. Mas não, só comentando isso, Fê, pra poder fechar, é que não é só a gente que gosta do jogo, né? Acho que é o mundo, o planeta do videogame. Só agora me ocorreu uma coisa. Será que vai acontecer a ironia de sair um Mario 2D pro 3DS? Velha ironia. É uma ironia. Vai sair um Paper Mario, que eu acho que porque o Paper Mario não dá pra ser 3D, porque ele é de papel. É. Verdade. Esse foi o nosso clássico episódio de número 50 sobre o clássico Mario 2D. A gente espera que vocês tenham gostado. Agradeço por terem ouvido até o final o nosso cast. E é isso, até o próximo. Game over! Thank you so much for playing my game.